Seja como for, quero paz, mais amor e saúde para os meus iguais. Fé, pro meu povo se manter de pé. E algumas coisas materiais, nada demais o suficiente pra não ser dependente de tudo que nos prende, segrega nossa gente. Dinheiro compra mentes, se manipulam mentes, mas no nosso caso nosso bonde é blindado. Soldados armados de luz, eu fui salvo, então faço jus. Formamos uma quadrilha disparando rimas, seguindo exemplo de Jesus. Segura nas revezadão, SP e o Batuba na conexão. Na selva de pedra com a vista pro uma na função. Maloqueiro, guerreiro, isso mesmo, visando o progresso. Vai vendo parceiro, só os verdadeiro empenho na missão, tem que ter visão, mutanto, mentes, João. Se acha pouco, olha a gangue, então, drão. Tamo armado até os dentes, não. Vamos perder tempo, é auditório de informação. Sem excepção, é cultural com a malícia da rua, mostrando que tem salvação. Pode botar fé, que é sangue por sangue, vou dar meu suor. Imagina nós de banca vivendo num país melhor. Se espalhando assim que é, plantando sementes e sendo certeiro. Imagina nós de banca mudando o mundo inteiro, acreditando e fazendo jus. A resposta que a nós foi dada, fazendo tom de rima ter mais valor que atrai palma. Compreendendo é isso mesmo, temos um poder na mão. Um MC tem que trazer vida quando toca um coração. Satisfação maloprente, linha de frente nessa missão. Tendo em mente quem vence, quem sente o joelho no chão. Eu tô dentro das linhas de Gênesis, a Apocalipse. Num tempo de matam parênteses, se matam por uma Mitsubishi. Vixe, futuro do espírito pobre é. O bem enxerga, só que o mal nunca dorme. É o material na cultura, postura onde a fé some. Aviso seres da luxúria que nem só de pão viverá esse homem. É, a fome mata, né? O homem mata, né? E o que me mata é sua falta de fé, mané. Vivendo agora como se não houvesse amanhã, porém, quantos dias demora até chegar a Canaã? Vê bem. Sangue por sangue, mané. É, gangue por gangue, né? Pra mover montanha, aceitei que tem fé e tá de pé no banque. Na luta só pedra bruta, que na lama não tem valor. Depois de lapidada, brilha e vira a porta-voz do Redentor. É nóis. Lavado e remido com o sangue de Cristo, os meus estão comigo. Satisfação total, fazer parte disso. DT, PK, Crio, Malocrens, bonde formado pesado. Uma tonelada no seu tímpano é embaçado. Então vem, vem, então vai, vai. Se saíram na sua frente, não dê rasteira, corre atrás. O seu pelo meu, isso sim é irmandade. Acima de nós, só Deus, chefão, mestrão da fraternidade. Imitador de Cristo, discípulo do rap, criada a rua. Se cê não tá disposto a dar o sangue, fica na tua. Porque tamo além, porque vamos além. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E os malucrentes, maloca que tão. É sangue por sangue, fechada a união. Aqui é nós por nós, isso é assim, tá firmão. Caminha um só, e nós já tá na direção. Pensa o que quiser, fala o que quiser, faça o que quiser. Não, só não vem testar, parceiro, o que eu trago como minha fé. Aí tô de pé, e seja o que o justo quiser. A balança vai pesar, e nem por ouro eu vou com o Zé. Da vida nós só leva amor e os parceiros que nós fizer. Quebrando regra e protocolos, mas princípios não. O esqueleto é nobre, mas a carcaça de vilão. Difícil não é abrir o mar, e sim entrar na terra prometida. Quem tá se achando demais acabou com a alma perdida. Guerreiro não nasce na sombra, ele cresce debaixo do sol. É sangue por sangue na rua, tá eu e minha gangue no bang em crawl. Pra mudar de uma vez a cidade, fazer acontecer de verdade. Cansamos de esperar pela boa vontade do Moro, Misato e do Haddad. Salvando e resgatando vida, se não tinha alternativa, com mensagem positiva através das nossas rimas. E os vira-lata da rua sorri, deixando em choque os aqui com pedigree. Vendo lá de campana, de boletão em corro, na beira do mar, eu de jet no morro. Um salve de capros de lá, que é malocrentes e DTPK. Ele por todos nós, por nós, pra seguir na caminhada. A luz do seu amor é o que ilumina a nossa estrada. Nos mostra o valor da vida a cada alvorada. E que ter vitória sem respeito não é nada, não. Presta atenção, tiozão, cê tem uma missão. Então não mosca, não, que é hora de acordar. Somos todos irmãos, compartilhar o pão é uma grande lição. Cê deve praticar, pra entender que viver é saber que se deve a todo instante amar. Anota o recado do bonde pesado que é malocrentes e DTPK. Crio.